errei no corte, seu Zé Mariano. Peço desculpas pelo meu engano. Sou alfaiate do primeiro ano. Pego na tesoura e vou cortando o pano. Ai, ai, que vida ingrato o alfaiate tem. Quando ele erra, estraga o pano todo. Quando ele acerta, a roupa não convém. Ai, ai, que vida ingrato o alfaiate tem. Quando ele erra, estraga o pano todo. Quando ele acerta, a roupa não convém. Fiz um terno pro José, meu mano. Ficou curtinho pro que houve engano. Sou alfaiate do primeiro ano. Pego na tesoura e vou cortando pano. Ai, ai, que vida ingrato o alfaiate tem. Quando ele erra, estraga o pano todo. Quando ele acerta, a roupa não convém. Ai, ai, que vida ingrato o alfaiate tem. Quando ele erra, estraga o pano todo. Quando ele acerta, a roupa não convém. Chega seu mano, cortando pano. Vai cortando o pano, cortando pano. E se estragar o pano, cortando pano. Vai cortando o pano, cortando pano. Se furar o pano, cortando pano. Vai cortando o pano, cortando pano. E se queimar o pano, cortando pano. Vai cortando o pano, cortando pano. Se chegar o germano, cortando pano. Se chegar o fulano, cortando pano. Se chegar o cicrano, cortando pano. Mas vai cortando o pano, cortando pano. Mas vai cortando o pano. Sai daqui, baiano, tá me perturbando, peste. Eu sou valentão, sou alfaiate do primeiro ano. Mas faço roupa pra qualquer fulano. Só não acerto quando há engano. Se Deus ajuda, o terno sai bacano. Pelo sistema norte-americano, não faço roupa pra qualquer fulano. Também não corto pra você, baiano. Eu sou valente, sou pernambucano. Quando eu me zango, bato a mão no cano. Aperto o dedo, sai logo tutano. Sou alfaiate do primeiro ano. Pego na tesoura e vou cortando pano. E se não tiver pano, cortando pano. E se chegasse o mano, cortando pano. Mas vai cortando pano, cortando pano. E se não tiver pano, cortando pano. Mas vai cortando pano, cortando pano. Vai cortando pano, cortando pano. Se chegar o germano, cortando pano. Se chegar o fulano, cortando pano. Se chegar o cicrano, cortando pano. Mas vai cortando pano, cortando pano.